transoamente o corpo, o espírito. Eu transoamente o corpo, o espírito. Rei, meu rei, venha comigo. Transar a mente, o corpo, o espírito. Transar a mente, o corpo, o espírito. E ser. Muito obrigado. You played in the So Shape, Salvador. Ransom diretamente do Lago Tahoe, na Califórnia. Viva a natureza e todas as florestas do planeta Terra. Sequoia Forest, floresta das sequoias na Califórnia. Lugar sagrado. Valeu. Valeu, pessoal, boa noite. Esse aí foi um experimento aqui, rapaziada, na internet, usando o Ninjam. Ninjam é um sistema para tocar na internet aqui. É isso aí. Saravá, compadre, boa noite para quem é de boa noite, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Valeu, Léo, valeu, Só Shape. Finalizamos aqui e vamos entrar no som aí de novo. Invocado aqui. Naturalmente, eu transo a mente, o corpo, o espírito. Eu transo a mente, o corpo, o espírito. Rei, meu rei. I have to speak Portuguese because I have like 15 people here speaking Portuguese. Claramente o corpo, o espírito. Sequoia Forest, yeah.